anos que eu mesmo já assassinei eles. Sabem que agora eu conheço o terreno, por isso na risco pisar se eu pisei. Hoje me reconhecem porque eu sou real, vocês podem falar críticas que eu já sei. Eu também fui plebeu, mas aqui a diferença é que eu pouco me fodo pra me tornar um rei. Repito rimas que são de verdade, respeita aqueles que são de verdade. Desvio o rabo da minha liberdade, 19 anos contida na base. Falam do corre que cês nunca fez, já me matei por isso várias vezes. Nunca liguei pra visão de vocês, eu tô nisso pra deixar minha família bem. Mano, para e pensa. Eles não fizeram nada. Assine minha sentença. Eles não fizeram nada. Quando a sede era de morte, mano, eu testei. Quando cê queria sorte, eu te emprestei. Hoje cê me vê mais forte, eu já te amassei. Poucos sabem das neuroses que eu já passei. Não entra no meu caminho que eu tô sem freio. De ser verdadeiro, que o tiro é certeiro. No verso não sobra remorso. Dinheiro tá tendo, não tô me vendendo. Chegou meu momento e é hoje que eu posso. Vadias me ligam por causa da mídia pra tá no meu colo, nessa não me colo. Amigos queridos morreram de tiro, vida de bandido, o crime não é pau. Vivi tanta coisa que a Globo não mostra, pobreza é foda, por isso sou brabo. Fofoca é foda, internet é balela. Vários que protesta não resolve o caso. Não viveram metade de nada, eles sabem. É o câncer do hype, alimenta safado. Duas drogas, três rimas e aquela vadia. Mais um som na pista sem sair do quarto. Uma treta por treta, com treta, fechou cinco treta. No dia, dinheiro, problema, sem tema, não esquenta que eu passo por cima. Comida na mesa, vadia na cama, fazer armadilha. Paguei a conta lá de casa, cê vendeu o bola da fila. Quando a sede era de morte, mano, eu testei. Quando cê queria sorte, eu te emprestei. Hoje cê me vê mais forte, eu já te